pessoas! E a gente demorou pra caramba, mas estamos de volta. Vocês devem lembrar do Ouija, de uns 3 anos atrás. Agora nós somos o Falando no Diabo, podcast do Boca do Inferno. É, e eu tô aqui com o nosso chefe, o Marcelo. Opa, e aí galera, abração pra todos. Vai ser muito bom falar sobre terror aqui. Estamos com o Felipe Falcão. Olá pessoal, muito bom voltar com esse podcast. Com certeza é muito legal ficar aqui trocando ideias com essa galera tão do bem. E o Ivo? Olá, infernautas, estamos de volta. Luana? Ô, infernautas, voltamos, enfim, aconteceu. E o Samuel? E aí, galera, o que que fala? Samuel, da redação de games do site. Participando pela primeira vez, sou novato, mas também com a galera. Uhul! Casa tá bem cheia hoje. E a gente tá aqui pra falar de Nós, o filme novo do Jordan Peele. Tá bem popularzinho por aí. Mas tá gerando bastante polêmica também. Bom, pra quem ainda não sabe, Nós se trata de uma família que vai pra uma casa de praia passar um fim de semana. E... acontece meio que uma invasão domiciliar por duplos, né? São os doppelgangers dessa família. Então, tem a mãe, tem a filha, tem o pai, filho, enfim. E acho que é isso aí, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que quem não assistiu o filme, volta depois, porque a gente vai comentar de tudo, né? Então, sim, temos spoilers, todos os spoilers. Todos os spoilers, spoiler alert, vamos falar desde aquelas cenas mais bobas que já estão no trailer, até aquelas que se você contar pro seu amigo, antes ele ver o filme, ele vai ficar com raiva. Peraí, cenas bobas? Cenas bobas? Por exemplo... Já é um por exemplo. Começa a polêmica. Não, por exemplo, vamos lá. No trailer você já saca que existem os duplos. E essas pessoas que chegam na casa da família de protagonistas, são duplos, são iguais a eles. Então essa informação já tá no trailer. Mas isso é a sinopse também, não tá? Tá. Acho que tá. Eu acho que sim. Mas eu queria destacar, gente, que eu achei esse um bom trailer, porque hoje em dia eu não sei o que tá acontecendo com a indústria de trailers, que eles mostram o filme inteiro no trailer. Sim. E esse eu achei que ficou um suspense pro filme, sabe? Não ficou tudo no trailer, pelo menos. Sim, ele é bem interessante. Uhum. Sim, ele cria, dá vontade de assistir, pô, você fala, pô, vou descobrir algumas coisas, né? Na verdade, parece que o trailer, ele engana a gente. Assim como o Hereditário vendia uma coisa no trailer, por exemplo, e aí quando a gente vai assistir o filme, nada a ver daquilo que tá no trailer, o Nós, ele tem um plot twist, assim, lá pela metade do filme, que é quando a gente percebe que todo mundo tem o seu duplo. Uhum. Então, tipo, sim, essa ideia não tava nada vendida no trailer. A gente não tinha realmente ideia do que a gente ia encontrar no filme. E o trailer deu uma enganação muito boa. Isso foi muito positivo, acho que, pro contexto geral do filme. Sim. Não, eu ia falar que esse, inclusive, tipo, esse plot twist de todo mundo ter um duplo, pra mim foi o verdadeiro plot twist do filme. Tipo assim, mais do que a revelação final lá do... A gente tá falando de spoiler já, né? Sim. Mais do que a revelação final lá da personagem principal. Então, assim, eu achei esse plot twist melhor, mais revelador do que o último lá do filme. Ah, sim, não. O último plot twist, eu particularmente achei bem bobo. E, na verdade, assim, quando rolou a primeira cena da troca, que a garotinha encontra ela própria no espelho e corta, eu já pensei, uau, ok, provavelmente elas vão trocar e vai ser a grande revelação no final, uma coisa meio Shyamalan. Mas que, pelo menos pra mim, não teve nenhum grande impacto. Eu também suspeitei lá no começo. Eu acho que essa foi a intenção dele mesmo, quando ele, né, fez essa cena, ele já deixa ali uma grande dica do que seria esse suposto plot twist. Não, assim, desculpa interromper aí o Marcelo, mas é porque, por exemplo, algumas pessoas que eu conversei disseram, o final do filme tem um plot twist inacreditável, é uma coisa nunca antes vista, coloca o sexto sentido no bolso, coloca no... Não, galera, não coloca... Não. É óbvio que aquilo vai acontecer, sabe? Inclusive o filme deixa muitas pistas do tipo, a menina não fala, então quando ela troca, ela fica sem falar, e a que vem do outro mundo fala... A dupla lá. Então, assim, tanto que acho que por isso que ela era a líder, né? Exato. Dos outros, porque ela era a que falava. Exato. É, o filme ele deixa várias pistas disso, assim, então acho que não foi surpreendente nesse ponto. Não, eu acho que o mais legal, assim, desse plot twist é ver que é meio que o meio que molda a pessoa. Porque a Red, enfim... saiu da vida que ela tinha quando criança e cresceu, superou aquilo como uma pessoa normal. E a Adelaide foi para esse subsolo e passou a agir como as pessoas que vivem lá. Perdeu tudo que ela tinha quando era criança, exceto a fala, enfim. É, eles invertem, né, as personagens, né? Sim. A Red vai... vou falar dupla, né, a cópia, ela vai se humanizando, ela cria uma vida, ela constitui uma família, e a outra vai perdendo aquilo, tanto que o meio de comunicação dela com os outros, né, era até uma coisa meio animalesca, uhum. né, era uma coisa bem, até com ruídos, então, sobre com ruídos. Sobre o trailer que vocês estavam falando inicialmente, eu tive eu senti um certo arrepio quando assisti no cinema, não quando eu vi pela primeira vez na internet, eu não achei normal. Mas eu tive uma sensação assim, que eu não tinha desde quando eu tinha visto Shudder, né, Espírito da Morte está ao seu lado, assim, que me deu um arrepio. Assim, eu fiquei bem arrepiado, que eu imaginei que fosse ser uma obra claustrofóbica, ambientada numa única casa, onde uma família ia ser perseguida pelo duplo, né, deles. Assim, ia ficar aquela questão: quem seria essa família e o que eles querem? Só que eu acho que o que de repente algumas pessoas tenham gostado é que saiu desse universo. Então foi ampliando e cresceu de forma. Maior, assim, mais ampla, né, uma sensação mundial do que estava acontecendo. Mas eu acho que a mensagem, ela já foi transmitida no trailer, porque quando eu vi a primeira vez o trailer, eu falei, o filme chama Nós, e sabendo da carreira do diretor, pelo que ele fez no Corra, eu logo imaginei que seria uma ideia de dizer assim, nós somos inimigos de nós mesmos. Então, às vezes, a gente gosta de apontar o dedo para o outro, sendo que, na verdade, nós estamos o tempo todo enfrentando a si mesmos. Eu, né, fiquei com essa sensação pelo trailer antes mesmo do filme, e eu vi que isso acabou se concretizando. Uhum. Eu acho até interessante ver esse posicionamento do Marcelo, que é em relação à questão de explicações sobre o nós, porque... poucas vezes a gente tem visto hoje em dia no cinema de terror, principalmente, filmes que deixam interpretações tão, tão dúbias, tão, tão ramificadas. Tem um sentido, o Jordan Peele tem falado muito sobre o que ele quis passar com o filme, mas ainda assim, cada pessoa ela tá tendo uma percepção diferente de algum outro contexto. Tem gente que vê crítica muito política, tem gente que vê crítica ao sistema de consumo, ao American Way of Life. Então, isso acaba gerando várias maneiras de pensar. E isso vai, inclusive, em relação ao público do filme. Porque o filme tem sido um sucesso muito estrondoso. Mais de 100 milhões de dólares já de bilheteria. Então, tem gente que gosta de filme de terror que já é safo, assim. Entendeu, captou o momento, achando a menina trocou logo no começo. E tem o público geral que não pegou esse momento e ficou realmente surpreso com o plot twist do final. Mas isso foi a diferença, assim, que tornou o filme melhor? Porque para mim, até então, se não tivesse tido esse plot twist, para mim seria, eu ainda assim teria avaliado bem o filme. Eu mesmo assim consideraria um filme interessante. Não foi esse plot twist, para mim, que fez a diferença, que tornou o filme acima da média, na minha opinião, claro. Olha, eu acho que o que podemos considerar bom, ou o que eu consigo considerar, é que o filme, como produto de gênero, do gênero horror, ele funciona. Eu acho que ele é muito, muito feliz nas escolhas. A ideia, ela funciona como um produto que tem a intenção de causar medo, incômodo. Então, por exemplo, a ideia da família na casa, à noite, a chegada dos duplos é muito tenebrosa, é aquela sequência que você não sabe direito o que vai acontecer. E diante de uma situação onde você não tem muito o que fazer. Você vai fugir? Vai fugir pra onde? Então, eu acho que nesse momento ele funciona muito bem como filme de terror. Ele é um filme que claramente possui camadas. E aí, bom, cada pessoa vai fazer a sua leitura de acordo com o seu repertório ou de acordo com as informações que consegue colher. Eu acho que ele é um produto que sim, ele chama atenção de forma positiva. E como o Marcelo falou, eu acho que mesmo se ele não tivesse essa grande revelação no final, permaneceria, teria esse interesse. Talvez essa revelação no final, que eu volto a dizer, nem achei lá grande coisa, mas talvez para um público geral, e de maneira nenhuma eu quero me colocar ou nos colocar numa posição de nós sabemos tudo, não. Eu acho que somente o fato de cada pessoa ter uma reação diferente ao filme, uma perspectiva diferente. Para mim não funcionou, mas para outras pessoas pode ter funcionado. Eu acho que, na verdade, o filme é esse conjunto. Ele tem elementos importantes do terror e ele está associado a alguma ou algumas críticas que, sendo percebidas ou não, servem para tornar o produto mais interessante. O que eu não gosto do filme, mas que eu acho que nós vamos falar mais para frente, é quando, justamente quando sai da casa, quando vai até para casa dos vizinhos, eu acho interessante, mas depois fica uma coisa muito global, muito The Walking Dead, sabe? Está acontecendo uma coisa geral com todo mundo. E aquilo ali, para mim, Felipe, eu não curti. Eu acho que ele funcionava muito mais como terror enquanto eu estava em uma casa, um ambiente claustrofóbico, escuro, com personagens, poucos personagens. Talvez seja a minha maior crítica ao filme, mas de maneira geral eu acho que ele funciona. Mas a mensagem também tá nessa mudança de foco. É isso que é interessante, porque quando era só a família, a claustrofobia envolvendo só uma família, que parecia aquele filme Os Estranhos, ou aquele Hill, né? Tava só naquilo, tá interessante como terror, né? Você analisando como um filme que te, de repente, pode te deixar incomodado, perturbado e tal. Aí, quando amplia, eu acho que ele quis dizer que esse problema social, político, ou dependendo da forma como você avalia, ele acontece em todo lugar. Não é especificamente num único lugar ou dentro da sua família, dentro da sua casa que existe esse problema. Você encontra no mercado, você encontra no shopping, você encontra no parque, você encontra em todos os lugares. E as pessoas fazem uma falsa amizade, assim, um carinho, mãos dadas, todo mundo se ama, mas sendo que, na verdade, ele quer passar por cima de você, ele quer te exterminar e por aí vai. Eu acho que faz sentido. E essa questão, né? Existe a parcela que é privilegiada e existe a parcela que tá num submundo, assim, não literalmente, mas... É isso, né? São nós e eles. Não se mistura, assim. São os marginalizados, né? Exato. E, tipo, e você não pode pegar essas pessoas e falar que elas são as vilãs. Né? Eu acho que os duplos do nós, não se, a gente não pode classificar como maus, assim. De jeito nenhum. Tem até uma fala da Lupita, a Adelaide, mas eu acho que é da... acho que não, é a versão Red, ou dependendo de você ter visto o final ou não, que ela diz exatamente disso. Vocês não perceberam que nós somos iguais a vocês? Nós temos, também temos carne, também temos pele, temos ossos, temos personalidade, temos alma... Ela vai falando isso para indicar exatamente aquela questão. Você não é melhor que a outra pessoa. Vocês são feitos das mesmas coisas, né? Exato. E ela termina falando essa sequência de forma incrível. Quando a câmera, inclusive, se aproxima, dá um close nela e ela fala: nós somos americanos. Sim, sensacional. Sensacional essa parte. Sim. Mas eu acho que o filme também trabalha uma... Igual o Felipe falou, tipo, tem essas camadas, assim. Então se você, tipo, tenta não pensar em nenhum aspecto social que o filme tá criticando, obviamente, mas se você tenta levar ele só pelo âmbito de um filme de terror, sem pensar nessas questões, tipo assim, só pegar a narrativa que tá sendo mostrada no primeiro plano, ele funciona também. Só que Sim. se você aprofunda um pouco mais, você consegue perceber todas essas camadas de crítica, e daí ele faz ainda mais sentido, mas ele tem essas duas camadas que são trabalhadas, que dá pra você ou ficar só na primeira e levar isso como uma narrativa de terror ali, de invasão, e dessas pessoas que viviam naquele submundo, ou aprofundar isso um pouco mais e perceber essa crítica social que ele coloca. Então ele trabalha essas duas, né? É por isso que eu acho isso legal, porque ele consegue, na minha opinião, correr nas duas frentes. É, uhum. E tem uma sequência que é mais pro final, que eu acho interessante, que é quando tá mostrando o flashback do que aconteceu com a Lupita quando era criança. E aí você vê um casal em cima, no mundo, namorando. E você vê embaixo o mesmo casal fazendo uma situação parecida. Aí volta pro mundo um casal comendo, embaixo também, comendo os coelhos. Eu acho isso muito representativo. Eu acho que, assim, é aquela nossa velha ideia de somos todos iguais, mas cada um vai ter a sua vida. E aí a gente entra nesse discurso do filme. Uhum. Deveríamos ser todos iguais, mas sabemos bem que não somos. Somos iguais, mas uns comem, né? Pois comida, é. Comida, boa comida, e outros comem o coelho cru. É aquele... Somos todos iguais, mais, né? Tem. É do Revolução dos Bichos, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Sim, exatamente. Eu vou até naquele meme da Copa, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu paguei mais caro. Sim. Bem isso. É bem isso. Porém. Não, mas assim, é só um questionamento. Será que é justamente por isso que... Porque assim, eu tenho ouvido muita gente que tá curtindo o filme e tal, mas também tenho ouvido uma galera que não tá curtindo, que não tá gostando. Inclusive, muita gente chega e diz: ah, mas não é filme de terror, é filme pra ficar discutindo, pra ficar... Inclusive, nosso post no sobre o filme, o artigo que o Ivo brilhantemente escreveu, gerou algumas discussões sobre isso, não é? Entraram inclusive algumas discussões políticas referente a esse excesso, entre aspas, de leituras. Aí, não sei, algumas pessoas talvez tenham se incomodado um pouco com isso. É porque eu acho que não só, né, o Brasil vive essa questão política conturbada que está gerando muitas, né, discussões entre... Né, entre posições de um lado e do outro, como também nos Estados Unidos, né? Tanto que o Jordan Peele, ele pega justamente esse momento, assim também como outros diretores têm feito. E ele pega esse momento justamente para levantar essas questões. Então, eu acho que sim. Aí tem gente que vira e fala que cinema não é para discutir, filme de terror não é para discutir política. Por que não? E sempre foi, gente. Sempre pega os primeiros filmes de zumbis lá, era do Jorge Romero, sabe? Exato. É que as pessoas não estavam fazendo essa leitura, mas sempre foi. Eu acho que é uma desculpa para a pessoa que não entendeu o filme falar. Porque eu vi muita gente também comentando isso. Ah, é sem pé nem cabeça. Aí, de onde vieram aquelas pessoas? Aí, sabe... E o pessoal não consegue, às vezes, entender, e a melhor forma é a negação, né? E tem outra questão também que eu falei para algumas pessoas, que é falar, um filme de terror, assustador e tal, mas como o Jordan Peele trabalha muito humor, algumas pessoas falaram, ele não é tão terror assim, porque eu dei mais risada do que senti medo, né? Tem alguns comentários assim que eu ouvi também. Eu acho até que esse pode ser um tópico nosso, tipo, qual é o nível do humor no filme? Porque acho que até já havíamos comentado um pouco, eu havia expressado minha opinião, de que tem alguns momentos que parece que o humor vai até estragar a cena. Aquele momento do carro, por exemplo, que eles vão discutir quem vai dirigir, e o argumento que eles usam é a quantidade de pessoas que eles já mataram, eu não... Olha, a cena é boa porque ela é boa, porque aquele humor, eu fiquei, não, gente, fala sério, não é que esse diálogo tá acontecendo, não. Momento de tensão, os vizinhos acabou de morrer, todo mundo, e tu vai discutir quantos tu matou com a tua filha. Sim. Pra mim, que... gente, parecia... Sabe quando o tio chega na festa de família e faz aquela piada sem graça, você não sabe se você ri, se você sai andando? Ficou, pra mim, não funcionou. Sério, o humor do filme achei totalmente descabido dentro do filme. Eu acho que ele podia ter ficado de fora. Porque não é um filme de humor negro, tipo, não é aquele filme que tem um humor que perpassa toda a narrativa. Ficou só aquele personagem dando essas entradas, então não destoou, sabe? Não ficou... É que talvez... Não combinou com a tensão. Seja, tipo, a forma de lidar desse personagem, sabe? É o rir de nervoso. É o fazer a piada pra tentar lidar com aquela coisa impossível que tá acontecendo naquele momento, sabe? Eu acho eu acho que tem uma definição ali da personalidade desses dois personagens, principalmente, né? Da Adelaide, da Lupita, com a Adelaide do Winston Duck. Uhum. Que ele é o ponto de humor, né, dele que, né, que ele que sai. E como eu disse até no meu texto, que eu falo que nada ali no filme tá de graça. É, o Gabe, né, ele na primeira cena, ele sai lá com o taco lá, correndo, mas na hora que o pessoal avança, ele já corre e já mostra que ele é um cagão, ele é um bananão. E a Adelaide é que toma o controle da situação. Sim. Então eu acho, e geralmente no filme de terror você vê sempre o homem... tomando, não sempre, né, a gente tá acostumado aí com vários filmes aí com as mulheres sendo, se destacando, mas nesse filme tá bem claro isso, é, que ele dá uma impressão de que é um homem que vai tomar ali o controle, vai controlar, vai, mas na verdade isso se inverte, e ele fica ali, sempre ali, o que a Silvana falou, era a forma dele de lidar com a situação, talvez o rir de nervoso ali, é, que ele tem esse meio, sei lá, esse jeito meio tiozão lá do pavê, digamos assim. Mas eu acho que foi intencional. O humor do filme não me incomodou. É lógico que se não tivesse, eu acho que sim, seria um filme mais tenso, mais sombrio, mais, digamos, né, assim, o mais incômodo do que ele foi. Assim, o humor realmente dá uma aliviada. Mas, assim, funcionou. Eu acho que dentro da proposta do diretor, funcionou. Talvez outro rumo seria outra percepção. Ah, é, mas acho que isso está bem dividido entre a gente, né? Não, porque, assim, só pegando carona no personagem do marido, na verdade, assim, eu queria que ele morresse. Ai, eu tinha que falar isso também, gente. Mas eu fiquei um pouco chateada. Assim, ele é chato, ele é metido engraçado, é. Mas é porque é o seguinte, uma coisa que me incomodou no filme, e aí nós temos uma leitura mais ou menos clara disso, é o seguinte, quando os duplos da segunda família atacam, todo mundo morre da família. E quando eles saem pro mundo, as famílias, você vê que a maioria, ou pelo menos as que nós encontramos, tem um monte de gente morta. E, poxa, a família da Adelaide, ninguém morre, velho. São quatro. Isso me chateou, poxa, também, gente. Isso me chateou muito. Era pro cara morrer. E eu vou além. Eu ainda mataria um dos dois filhos. Sim. Eu achei porque, tipo, quando a gente falou que expandiu, saiu da casa pra um cenário maior, igual o Felipe falou agora, e você vê que muita gente tá morrendo, e aquela família fica ali intacta até o final, e sem muitos prejuízos, tipo assim, pô, ninguém perdeu uma perna, um braço, sei lá, ficou mal, sabe? Isso destoou também, assim como o humor, eu achei que ninguém ter sido mais prejudicado ali, ficou meio destoante. Sim, no caso da família, quando tá envolvendo a casa apenas, e parece que a Red faz aquela reunião familiar, que ela vai apresentar o propósito, contar a lenda, eu achei até que a intenção não era matar, que eles tinham alguma outra atitude que eles iam fazer, tanto que me surpreendeu quando eles saíram e começaram a encontrar corpos, e os vizinhos também passaram a morrer facilmente, assim, rapidamente. E aí eu achava estranho, por exemplo, o pai aí, o engraçadão, ele tem uma hora que ele fere a perna, ele cai, ele vai se arrastando e o duplo dele vai chegando perto, bem devagar, dá tempo do cara correr, depois ir até o barco e fugir, o cara vai andando, sabe? Parece Jason atrás, assim. É bem devagar, bem lento e não resolve logo. próprio duplo do menino também, né? Que ele chega a ficar escondido no, naquele closet e não mata o menino, não fica só tipo dialogando. Será que todos isso aconteceu com todo mundo? Marcelo, tem um momento no filme que a dupla da Lupita, né? Ela fala que eles vão primeiro brincar. Então, eu acho que parece que todo mundo levou um ataque rápido, mas eles que, como ela era líder, parecia que ela queria fazer algo mais elaborado. Eu senti isso quando assisti o filme. Sim, dá pra dar essa desculpa mesmo, de ser algo mais, né? Eu acho que a Red, ela era ao mesmo tempo líder de um movimento, que era de todo mundo, né, que ela tava liderando ali, mas também tinha meio que essa vingança pessoal dela. Uhum. Então acho que, tipo, ok ela não ter matado de imediato, assim, né? Mas pelo menos a Lupita. Mas acho que não poderia não se estender ao resto da família. Também concordo que alguém poderia ter morrido aí nesse meio. Sim, e pra encerrar minha questão do humor, pra dizer que eu não achei de todo mal, aquele momento do Fuck the Police tocando. É sensacional. Genial, genial. Sensacional. E outra coisa. E outra coisa, eu quero agradecer ao Jordan Peele por ter dado pra Elizabeth Moss um papel de dondoca. Porque pra quem tá assistindo ela em The Handmaid's Tale sendo estuprada, levando porrada, tendo filho roubado, esse papel foi um alívio. Morreu. Mas foi um alívio ver ela. Foi. Divertido, dondoquinha. Eu adorei a Elizabeth Moss nesse papel. Foi, mas ó, você compara o humor dessa cena, que tipo assim, foi uma coisa não proposital, tipo ela querendo chamar a polícia e o humor entrando, com o cara fazendo piadinha de tiozão. Tem essa diferença meio trágica. Sim, eu gostei muito quando o duplo do Gabe pega a chave embaixo da pedra. A chave reserva. Ah, muito bom. E a Lupita fala, puta merda, chave reserva. E o Gabe, tipo, que ideia de merda de branco é essa? Foi ótimo. Teve uns bons, vai. Tá, esses dois salvam. Dois no filme inteiro. Ele é bom pra fazer humor também. Eu acho que ele... Aquela cena também que eles estão no carro, que eles, né, a menina... Ele atropela o duplo da filha, joga ela lá na árvore. Aí ele, tipo assim, aí a Lupita, a personagem Adelaide, sai do carro, e ela está saindo do carro, tipo. Uma frase assim pra. E já emendando já. Ali dá uma aliviada. Sim. E já emendando um pouco com essa cena, é nessa que a dupla da filha morre, né? Isso. E depois o duplo do menino morre também. E a Lupita fica sentida, né? Sim. Com essas duas mortes. Mesmo não tendo sido ela quem criou essas crianças, né? Porque os filhos dela eram os outros. Mas sim, não sei, talvez por ter vindo do mesmo lugar de onde ela veio, né? Enfim. Mas o interessante é que os filhos dela assumem uma questão ali, aquele instinto ali de sobrevivência, eles assumem uma meio com a selvageria ali de pegar coisas pra ir, pra matar, pra... Né, eles têm isso, tem um momento que eles têm e a filha, né, ela fica feliz de ter matado as gêmeas. Porque ela não gostava delas na vida, né, das originais, né? Das originais. Uhum. E ela gostou de ter matado, ela ficou... Então, acho que isso dá um impacto na personagem da Lupita. Sim. E que interpretação, hein, dela. Ah, ela tá ótima. Então, acho que todo mundo tava bem, mas ela com certeza... destacou muito, né? Gente, eu achei o duplo da filha, da Zora, muito bom. A menina, tipo, como o Ed, aquele sorrisinho macabríssimo dela ficou muito bom. Sério. Tá até uma discussão, né? Será que a Lupita consegue chegar com força pro Oscar do ano que vem? O que é que vocês acham, assim, dessa ideia? Eu não sei se esse filme vai ter espaço no Oscar pelo... Ele é diferente do Corra, assim, num discurso. Eu não sei se ele chega com com força pro Oscar, assim como a Toni Collette não chegou com o Hereditário. Nossa, não, mas ó, tem a, super tem crime a questão, isso. Se lembrar do Pantera Negra, né, que o Pantera Negra ganhou destaque esse ano, e ela é do Pantera Negra, né, a Lupita atuou no Pantera Negra, de repente pode ser um link para que ela consiga alguma coisa, assim. Eu acho foi que o primeiro papel de protagonista dela, né, que ela sempre vinha ali como... É, em papéis secundários muito bons, até ganhar o Oscar de coadjuvante, ela já ganhou, mas é o primeiro papel de protagonista dela. É verdade. Eu acho que ela foi sensacional, olha, ela... Sim, sim, ela foi deu incrível. Deu um espetáculo nesse filme, sem brincadeira. Pode ser que ela vire nossa Toni Collette do ano que vem, né, não tem esse reconhecimento, mas ela merece, viu? Foi uma baita interpretação. Se tratando de filme de terror, a gente espera... Não espera esse reconhecimento, mas assim, que merecer, ela merece. Sim. Sim. Acho que foi até o próprio Ivo que mandou um link. Teve um artigo no Rotten Tomatoes dizendo que era hora da academia começar a valorizar mais o horror que estava sendo feito, né, atualmente. É, que os filmes de terror não estão tendo reconhecimento em premiações e nós estamos tendo obras que estão se cada vez mais se destacando, né? A Bruxa, Hereditário. Isso, a Bruxa, as atuações do filme A Bruxa, as atuações de Hereditário, as atuações de Lugar Silencioso. Então, assim, são atuações de excelentes atores e que, sim, exigem muito do ator. Sim, e são filmes que estão trazendo uma certa originalidade, porque, assim, não querendo falar mal de filmes de super-herói nem nada disso, mas é um mercado que, tipo assim, os grandes filmes estão sendo sempre dessas mesmas temáticas, sabe? Então, o filme de horror, querendo ou não, ele tá dando um gás de narrativas um pouco diferentes, eu acho. Talvez a gente consiga um espaço por causa disso, né? Eu acho que você tá certa, mas eu tava até me questionando. Tipo, nós estamos começando abril e parece que esse foi o primeiro grande filme de terror do ano. Então, cadê os filmes de terror? A gente vai ter mais alguns, os lançamentos até agora foram meio fracos. É, esse ano a gente ainda tem o Midsommar, né? Eu não gostei de vidro. E não podemos esquecer do remake do Cemitério Maldito, não é? Que tá pra, assim, tá fazendo um certo barulho em termos de curiosidade. Eu acho que deve ser péssimo, mas tá fazendo um certo barulho. E vamos ver, né? O que é maio que ele vai estrear aqui? É, mas eu acho que ele não entra nessa leva desses filmes. É, eu acho que ele vai ser aquele terror mais, eu digo assim, mais raiz. Convencional. Assim, mais exato, nada espetacular. Susto. Funciona, né? Não que não funcione, é um filme de terror que tá sendo muito elogiado como terror mesmo. Mas talvez ele não gere essa discussão que a gente tá tendo aqui hoje. Eu acho que não, porque... Sei lá, eu já não gostei muito do trailer, que é muito aquela formulazinha de todo trailer de filmão de terror, né? O caminhão dando susto... Enfim, e fizeram aquela mudança, né, no, com relação ao original, mas também acho que não é... o spoiler no trailer, mas também acho que não, não vai servir pra, tipo, dar alguma coisa no resultado final. Não tô esperando muito, assim. Acho que, até acho que pode ser um bom filme, mas nada que se destaque, não. Sim. A gente, falando de atuações, a gente teve o Suspiria, né, que teve a Tilda. Ah, sim. Mas, né, ele foi lançado ano passado, né, então... É. Aqui no Brasil que ele tá chegando aí na semana que vem. Uhum. A Dança da Morte. Esse nome, gente. E é um filme que dividiu algumas opiniões, né, por exemplo, eu não curti muito esse Suspiria, confesso, mas acho que já é uma coisa pra um outro momento. Sim, quem sabe para um próximo episódio. É. Guardemos. Guardemos. Agora, gente, só assim, instigando, um aspecto que eu vejo pouca gente falando, mas que eu fiquei muito impressionado. A trilha sonora do Noise, que é feita pelo Michael Webbels, eu fui atrás de pesquisar, e é a segunda vez que esse cara assina uma trilha sonora. A primeira foi justamente o do Corra, o Get Out. E eu fiquei com a música na cabeça por dias. Eu não sei vocês, mas a cena da batalha da Lupita com a sua duplo, meu Deus, a música ficou martelando. Sim, e a coreografia, que coisa linda, que coisa bonita. É uma cena linda, é uma cena linda. Eu acho que essa cena, ela é capaz de nos fazer pensar não, confirmar como filme de terror, ele pode ser fotograficamente muito bonito. Ali você tem montagem, você tem fotografia, você tem trilha sonora, é linda aquela sequência. E com a trilha sonora ela cresce, é um dos melhores momentos do filme. Sem se tornar um pós-horror, né? Sem se tornar um pós-horror, e pelo amor de Deus, eu odeio essa expressão, pós-horror. Ali você já vê como o Jordan Peele já domina bem a questão, né, a parte técnica, e como ele consegue, né, alinhar todas as questões que você já falou na construção da cena, assim, né, nos enquadramentos, nos cortes. Então, ele, como diretor, eu já tinha visto em Sem Cor, assim, ele usando a câmera como, né, como a linguagem mesmo ali dentro, não só ali a câmera parada mostrando o que está acontecendo, mas ela como ela como um elemento muito importante na narrativa, que os enquadramentos dele, né, tem aquela cena também que a Red está escrevendo no quadro e a Adelaide chega atrás, ele pega o enquadramento do olho dela, assim, a Adelaide lá atrás, aquela cena é maravilhosa. É muito bonita. Inclusive, até eu tinha visto que é engraçado que ele dá a explicação numa sala de aula. Achei isso bem bonitinho. Olha aí, mais uma metáfora. Tem uma questão do roteiro, nós estamos falando da parte técnica, mas tem algumas besteirinhas que o Jordan ainda precisa tirar do, vamos dizer, os chamados clichês, né, lugares comuns, que ele ainda insiste nisso, que ele poderia trabalhar um pouquinho melhor. Por exemplo, a cena do próprio closet, que o carrinho que segura, que você sabe que aquilo vai ser usado depois, ou a conversa na hora do jantar e o pai fala que a menina corre, a adolescente corre, para quê? Para aquele momento que ela vai correr depois. Então, tem algumas coisinhas assim que... inclusive os sustos, né? Alguns sustos com um som elevado que ele poderia mudar um pouco. Não precisava, né? Não haveria necessidade, já tinha uma história, já tinha um material bom, ele poderia seguir uma história normal, assim, sem precisar apelar para essas facilidades do roteiro. Bom, eu queria falar, gente, das metáforas e dos simbolismos do filme, que muita gente ficou, acho que, meio sem entender também, não viram sentido no filme, né? Então tem muita coisa, por exemplo, os coelhos, a roupa vermelha, que ninguém sabe como que eles fizeram lá no subsolo, né? Como que eles arrumaram as tesouras, enfim. Mas o que isso significa, sabe? O que, que chamou a atenção de vocês? Olha, eu gostei das tesouras, porque fazia tempo que eu não via tesoura como arma principal num filme de terror. Então a gente tem machado, a gente tem facão, a gente tem punhal, mas tesoura... Tá aí, ó. Bonito, elegante. Elas eram douradas. Douradas. Eu vi o Jordan Peele falar numa entrevista que as tesouras são duas peças que formam uma. Acho que por isso que ele escolheu como arma, sabe? E que quando juntas é uma coisa só, também, né? Isso, exato. E que corta eu achei, também, que eu achei interessante a coisa da utilização das tesouras pela ideia de cortar, óbvio, mas, por exemplo, eu pensei na coisa do recém-nascido, né? Quando ele nasce, o cordão é cortado. Ah, então, pensei um pouco nisso também. Sim, faz sentido. A ideia de um corte é de dois seres que, tecnicamente, estavam ligados. No caso, mãe e filho. No caso, os duplos, que, ok, não estavam fisicamente ligados, mas havia uma ligação muito grande ali. Então, daí a tesoura. Essa questão, né, não só das tesouras, mas como várias outras, né, é que o Peele, igual, tudo que ele coloca, todos os elementos que tem ali tem um sentido, né? Lá desde a passagem lá do Jeremias, né? Do 11:11. Mas assim, né, das tesouras, né, como vocês já falaram, né, duas partes formam uma, e que também é o que a gente falou, ela corta também. É, tanto você que, sabe, né, da roupa vermelha, vocês sabem por que ele, os duplos usam? Quando eu descobri, eu fiquei pasmo, cara. É comunismo não, né? Não, não. Eu confesso que eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco abalado. Pensando, né? Será? É, ele faz uma referência ao Thriller do Michael Jackson, a roupa que o Michael Jackson tá usando. Nossa! Caraca! Mostra a menininha, tá, quando ela entra no lugar de espelhos lá, tá com uma camiseta escrita Thriller. Que o pai ganha pra ela na barraca, né? É, e aí ele falou que ele se inspirou naquilo, ele achou aquela camiseta, aquela roupa, né, do Michael Jackson toda vermelha, uma ideia. Então, quer dizer, não é assim um simbolismo para a questão dos duplos, mas é porque ele fez muitas referências. Tem referência ao tubarão, também, que o menino usa, sim, a camiseta do tubarão, e até algumas tomadas. A cena da praia lembra muito o ambiente de Tubarão. Olhando para lá, todo lado, procurando o filho desaparecido, e foi uma tomada que disse que ele se espelhou exatamente no Rob Schneider, no Tubarão, né? Ele falou que ele foi buscar exatamente nisso. Uhum. Então, algumas coisas são em referência a isso. Como, por exemplo, o Shud, né, que são aquelas criaturas que saem das profundezas, e aquele filme é de 86... Então, tudo leva ao filme de 86, parece que foi a época do Thriller também. Então, ele vai buscando algumas referências, como, por exemplo, também o Iluminado, né? As gêmeas, né, do Iluminado. Então, algumas coisas assim, ele quis inserir na história coisas que ele gosta, filmes que ele acha interessante. Rapidinho, vocês viram a notícia do... Eu postei no Boca esses dias. Que esse parque onde eles gravaram foi o mesmo lugar onde foi gravado o Garotos Perdidos. Então, era isso que eu ia falar. Eu fui assistir o filme e eu não sei se você postou isso antes ou depois, mas eu não tinha lido essa notícia. E aí, quando o filme começou, aquela primeira cena, eu olhei pro parque e fiz, eu conheço esse parque de algum lugar. Eu já vi esse parque em algum lugar. E aí fiquei pensando, mas passou. Eu fui... Realmente, quando ele volta a aparecer, que seria nos dias atuais, foi que eu fiz, nossa, esse é o parque de Garotos Perdidos. Mas só que aí, sabe... pode falar. Não, só que aí isso foi meio ruim, porque eu passei o resto do filme inteiro tentando me lembrar o nome da praia onde se passa os Garotos Perdidos. Porque o Nós é em Santa Cruz, não é isso? Sim. Sim. E o do Garotos Perdidos é Santa alguma coisa, não é Santa Acho Cruz. Acho que era Carla, Santa Carla, se não me engano. Não sei, eu ficava, meu Deus, qual o nome do filme? Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui pesquisar foi isso. Mas, se vocês repararem, a mãe da Adelaide fala, em um momento, que quando eles chegam assim, ela fala, estão filmando ali um filme. Estão gravando ali, do Carrossel. Um filme perto do Carrossel, que era a cena do Carrossel do Garotos Perdidos. Grande clássico, Garotos Perdidos. Sim. E assim, ainda pra falar um negócio, eu fiz a piada do comunismo no vermelho, mas eu lembrei que eu senti um medo bem específico nesse filme, que eu não vi muita gente falando, que é aquele medo de... Que me despertou, que foi a ideia de alguém vir e roubar tudo que é seu. Pegar tudo que é seu e não ser nem julgado por isso. Que ficou um pouco meio essa ideia, principalmente na casa dos vizinhos e tal, onde toda a família praticamente matou todo mundo e estava usurpando tudo deles ali. Eu acho que isso estava meio que toca também com o American Way of Life, né? De ter muita coisa, de juntar muita coisa. E o Jordan acabou brincando com isso, de tomar as posses do outros do nada, inesperadamente. Sim, total. Eu acabei sentindo esse medo mesmo. Foi até uma coisa pessoal. Então ficou essa referência para mim. São as várias camadas de interpretações que o filme proporciona. Uhum, exatamente. Sim. Tem a Hora do Pesadelo também, né, que é a questão das luvas, que o próprio diretor disse que fez também uma homenagem ao filme do Wes Craven. Então, é muita referência, né? É muita coisa assim que ele buscou fazer um link. Inclusive, os Garotos Perdidos também é de 86, Então, quer dizer, ele pegou o ano que seria aquela da criança entrando lá no espelho e usou referências de filmes e coisas que aconteciam na época e foi trabalhando em cima disso. Uhum. Eu acho muito legal quando acontece isso, eu gosto bastante. Também, sim. É legal ficar procurando. Eu acho que uma questão também dessas camadas narrativas, tipo do simbolismo, por exemplo, a gente falou que tem essa primeira camada que é uma coisa mais terror mesmo e uma segunda camada que leva pro lado social. Eu acho que o problema, talvez, e por isso que tenha dado essa discussão de não entender o filme ou achar o filme sem pé nem cabeça, é que se você fica só nessa primeira camada, sem levar pro aspecto social, algumas coisas ficam realmente no ar, assim, por exemplo, ah, tá, beleza, tem esse submundo, mas por que que tem esse submundo? Quem criou esse lugar, sabe? Essas questões começam a surgir se você não pensa nesse aspecto social que ele tá criticando e colocando no filme. Tipo, tá, quem que criou isso? Como que as pessoas conseguiram essas tesouras? Quem que inventou essa roupa vermelha? De onde que vem tudo isso? Aí essas coisas ficam meio sem sentido se você não aprofunda, né? Você tem que falar pontas soltas, né? Tipo, então tem que dar esse aprofundamento, acho que pro filme ficar mais redondo, talvez. Sim. Talvez por conta disso, uma coisa que eu não gosto, mas eu acho que eu entendo porque o diretor fez, é o excesso de explicações. O que pode parecer até meio estranho falar isso, já que estamos falando que o filme deixa algumas pontas soltas. Mas, por exemplo, se formos parar para pensar, ele, de certa forma, direciona o nosso pensamento. Então, por exemplo, na primeira reunião, né, entre as duas famílias, a família da Lupita e os duplos, ela vai dizer, olha, nós somos iguais a você, nós somos você, nós temos direitos. Então, ela já vai trazer ali, digamos, um norte para você pegar e pensar. Você pode optar em não pegar, mas que ele dá esse norte, ele dá. E aí, ao final, na sequência da sala de aula, a gente também vai ter um momento praticamente de explicação. Ó, isso aqui acontece por conta disso. Ok, não é talvez a explicação mais 100%, até porque o roteiro, ele brinca um pouco com isso, mas ele dá nortes para acompanharmos esse raciocínio. O problema talvez seja que algumas pessoas ou parte do público, não sei aí, por talvez não ter gostado do filme ou por talvez querer uma coisa mais simples ou talvez por não estar afim de pensar muito, é um filme de terror, eu só quero tomar susto, jump scare e ver gente morrendo, ache isso talvez um pouco enfadonho. Então eu acho que há alguns direcionamentos dentro do filme, mas não necessariamente eles tornam o filme claro, eles apenas talvez ajudam a pensar nessa ideia das camadas que nós já falamos. Então, por exemplo, eu acho muito a própria noção do submundo, e não apenas de um submundo, mas de um submundo invisível. E aí você começa a fazer mil alegorias de, poxa, pessoas de camadas mais pobres, mais carentes, e que são, de certa forma, invisíveis. É aquilo que falamos agora há pouco. Ah, somos todos iguais, mas o meu ingresso é mais caro, então eu tenho que ficar num lugar melhor. Então, acho que é mais ou menos esse tipo de norte que o diretor deu, mas que talvez algumas pessoas não tenham meio que, esse é um filme de terror, pra que é que eu preciso disso? E aí, por conta disso, elas, não entendi nada do filme, é tudo, não tem uma resposta, uma justificativa, quando na verdade tem. Sim. Mas, assim, depende muito do quanto você quer aquela justificativa que o diretor vai te dar. Agora, claro, da onde vieram as tesouras? Sei lá. São simbolismos também. É o mais também. Importante, né? São simbolismos, claro. Sim. Não ficam ali, né? Mas é que tá, eu acho que talvez algumas pessoas... Não, mas peraí, eles compraram no Mercado Livre tesouras? Alguém fugiu, foi lá no parque e comprou tesouras? Eles fizeram um escambo e conseguiram as tesouras, sabe? E como foi o endereço de entrega, né? Sim. Como foi o endereço? Mesmo porque no começo, quando eles estão lá, entram na casa a primeira vez e dão aquela primeira explicação, eles falam, quem criou a gente foram os próprios humanos, né? Tipo assim, nessa ideia de marginalização de certas pessoas em vista de outras. Então ele já realmente leva tudo pra esse campo desse debate social que vai vir depois, mais aprofundado durante todo o filme. Mas eu ainda acho que essa coisa que tá rolando de pessoas falarem que não estão, sei lá, tipo, de não ver tanto sentido é por causa disso. Tipo, tem essas duas camadas e daí, se você não aprofunda mais essa camada de debate social, aí fica realmente, talvez, igual o Felipe falou, se você não se deixa levar por o que o diretor tá te mostrando, pra você realmente não vai fazer tanto sentido. E aí tem uma escada rolante lá, né? É. Escada rolante. Então, se for ver, né, eles poderiam sair de lá a qualquer momento. Não, porque a escada rolante só desce. Não dá. Não tem como. Peraí, a gente não vai falar nada comparando ou fazendo uma breve referência a Korra versus us, ou Korra e nós, tipo assim. Podemos. Eu prefiro não opinar. Eu vou ficar quieto. Eu prefiro não opinar por causa da opinião do Felipe. Oi? Eu prefiro não opinar por causa da opinião do Felipe, então. São filmes de histórias bem diferentes, né? Acho que não é muito comparável mesmo, assim. Eu acho que são propostas de discussões sociais, mas discussões em âmbitos diferentes. As narrativas são diferentes, né? Enquanto em Korra a gente tem algo muito específico, ele realmente voltado ao racismo, o nós não. Ele tem uma vibe muito mais abrangente que realmente... Ele é bem mais abrangente isso. Sim, também achei isso. Uma coisa que eles têm de parecidos é que nos dois têm experiências com pessoas, né? No Korra tem a parada de trocar de corpos e nesse tem a criação dos clones, sei lá o que eles são. Se pá, nós é um pouco no futuro. Quem tava fazendo as experiências de Korra tava fazendo também as do nós. E é isso aí. Olha a conspiração. Olha. Eu nem gosto de pensar muito numa explicação assim 100% de onde vieram. Eu gosto mesmo de ver como uma alegoria que tem várias camadas. Então, eu também prefiro assim. Pra mim não precisa de explicação realmente 100% o que tá acontecendo ali. Uhum, com certeza. Eu acho que vale a pena destacar, né, a questão da representatividade que o Pili tá trazendo pro cinema. Uhum. É, né, em questão dele tá escalando o elenco dele com os protagonistas. Né, o elenco possui a maioria montado por atores negros. E bom, excelentes atores que estão tendo maior visibilidade, né, conseguindo até o Oscar pelo roteiro em Korra. E aquilo que ele falou também, entendeu? Se ele chegar hoje, né, no estúdio e pedir uma grana para fazer um filme só com protagonistas negros, há mais tempo isso era negado. Hoje ele consegue. E isso é muito importante por questão de representatividade no cinema, né? E ele também está fazendo, ele está cuidando, produzindo o remake de Candyman, né? A diretora é uma diretora, uma mulher, e ela é negra. Então, assim, é o que ele está trazendo nessa questão de representatividade, dessa questão de... Que até o Oscar há mais tempo, né? Ele foi muito questionado por não ter esse tipo de representatividade. O Pili está trazendo isso agora, não só ele, mas como está, né, o próprio cinema. A gente viu no próprio Pantera Negra, que está funcionando, e muito bem. E o Spike Lee? Sim, o Spike Lee já faz isso há mais tempo, né? Já faz bastante tempo, né? Inclusive, sim, ele foi indignado no Oscar, né? Ele já se manifestou no Oscar exatamente pela oportunidade que ele perdeu de ganhar. E também ele se manifestou referente a toda essa ideia que já cria um terror que... Até tem aquele texto do Ivandro, que ele fala de um horror noir, que é um terror voltado para o subgênero dos negros e tal, que ele falou que existe todo, desde o Black Exploitation para cá, existe todo um subgênero em relação a isso. E o Spike Lee, ele ficou indignado falando por essa questão de tudo virar, todas as câmeras, os holofotes para o nós, como se o diretor tivesse trazido de novo a questão do negro, e o Spike Lee nunca deixou, né, de trabalhar com isso. Sim. Então é curioso. E aí eu acho importante só pegar essa carona do Spike Lee e dar uma dica bem off-topic, mas galera, quem não assistiu ao Infiltrado na Clã, assista um puta filme, assim, por favor, filme filmaço. Praticamente obrigatório para todo mundo assistir. Então, nosso podcast, ele vai além do terror. Ele também se preocupa com filmes de outros gêneros. E com certeza esse filme é muito legal, é muito importante. Filmaço. Vá assistir, baixe, compre, sei lá, se vire e assista. É um filmaço. E você viu quem produziu esse filme? Do Spike Lee? Não. Jordan Peele. Olha só. Ele é um dos produtores do filme. Não sabia, olha só. Estou aguardando o lançamento de Nós Dois, porque eu sei que o diretor já falou que ele vai voltar para esse universo, não sei se vocês leram a respeito. Ele falou que é um universo que ele deixou lá quietinho, vai deixar um pouquinho quietinho, porque ele vai tá fazendo Além da Imaginação, o Candyman, vários outros projetos, mas que ele não vai abandonar, que um dia ele pretende ainda voltar para ele. O que eu acho completamente desnecessário. Mas... Nossa, eu também. Não acho sei o que esperar. Não. Acho que não. É. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Aí já sei até o título, vai ser Nós de Novo. Então é isso, pessoal. Vamos para as nossas indicações? Vamos lá. Felipe, quer começar? Você já indicou o Infiltrado na Clã, mas bora lá. Olha, engraçado, eu tinha pensado num filme, mas acabou que durante a nossa discussão, isso é muito, muito, muito comum, pessoal, de você vir para um podcast com algumas ideias na cabeça, você anota e tal, para falar minimamente alguma coisa com coesão e tal, mas a magia do podcast é que as coisas vão mudando, as suas ideias vão mudando, aí um amigo fala uma coisa, você até mesmo, aí vai para outro lugar. Eu tinha pensado num filme, mas mudei de ideia. Eu vou falar de um outro filme que eu acho que tem também elementos de terror e tem também uma conotação social muito, muito legal, embora a maioria das pessoas talvez não perceba, que é o Funny Games. Uhum. Funny Games, ele tem o alemão e tem o americano, o remake, que é inclusive dirigido pela mesma pessoa, que eu esqueci o nome agora. É o Michael Haneke. É o Haneke, É o Michael Haneke. Pronto. Isso. E que eu acho muito legal pelo seguinte, o filme, eu não vou entrar em spoilers, mas trata com a ideia de que o vilão, ele precisa ser uma pessoa feia, asquerosa. Se chegar alguém feio e asqueroso e quiser entrar na minha casa, eu não vou deixar. Eu vou chamar a polícia, eu vou botar pra fora. Mas no momento em que chega uma pessoa bem vestida, branca, educada, refinada, bonita, eu nunca vi aquela pessoa, mas eu vou deixar ela entrar. Então eu acho que isso tem um subtexto muito forte também. Eu acho que, apesar do filme não ser recente, isso tem muito a ver com a nossa própria forma de lidar com o outro, não é? A ideia de você, nossa, tá vindo uma pessoa ali, parece um mendigo, chama a polícia. Ah não, tá vindo uma pessoa, tá bem vestida e tal, é bonito e bonita e tal. Ah, pode entrar, entre. É quase a dona Florinda. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café, sabe? Então, e além de tudo, é um filme muito legal. É um filme muito, muito interessante do ponto de vista narrativo, de roteiro e crítico. Então, a minha dica vai ser Funny Games. Boa. Ivo, e você? Eu vou fazer uma dica aqui que não é... É um filme que não... Não é nenhuma comparação sobre crítica social, mas ele é sobre questão mais existencialista, que tem isso no Nós também, que também está dos doppelgangers, que é o Homem Duplicado, do Denis Villeneuve, que é a história que é com o Jake Gyllenhaal, que é a história de um professor bem entendiado com a vida que descobre um sósia, né, um duplo, né, dele, que é idêntico a ele, mas com uma personalidade totalmente oposta. E ele fica obcecado, né, por esse cara e fica perseguindo. E é um filme, né, baseado no livro do Saramago, que ele tem uma questão, né, existencialista muito forte, assim. É isso. Boa. Luana, e você? Tá, gente. Eu tô igual o Felipe também, que ele falou um negócio, eu pensei em outra coisa também, mas eu vou manter minha indicação. Primeira, que era um mangá super curtinho, era um mangá de um capítulo, tipo, você encontra na internet facinho pra ler, que é O Enigma da Falha de Amigara, que tem essa coisa, trata um pouco dessa questão de duplicidade e se aparece algo que se parece com você, se isso é bom ou ruim, se você tem que se aproximar disso pra descobrir, e o contato que você tem que ter com isso pra ter proporção do que quer de você ou não. Então, acho que encontra um pouquinho da discussão do filme e dá um puta medo. Vale a pena, leiam. E eu pensei também agora... É bizarríssimo, vale muito a pena. E agora que o Felipe falou desse lance de aparências que enganam, tipo assim, de uma pessoa bem vestida e tal, você tem uma impressão sobre ela e de repente ela é outra coisa. Eu mandei recentemente uma resenha pro site do Boca sobre uma série documental que tá na Netflix, que é a Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. Uhum. E eu tô muito nessa onda de documentários, assim, de casos reais, assim, né? Tô tiazona vendo ID. Mas essa série é legal porque ela trata muito disso, assim, de como o Ted Bundy foi um marco até televisivo da época por causa disso, assim, que ele era um cara bonito, né, esteticamente atraente pra época, e um assassino, assim, e como as pessoas não conseguiam enxergar ele dessa maneira por causa da aparência dele, da posição social dele, do estudo que ele tinha. Então ele quebra um pouco isso e gera todo esse burburinho de discussão, assim. Então ele virou meio que um assassino superstar por causa da aparência que ele tinha e da condição social que ele tinha. Uhum. Então eu acho que é uma série legal porque traz um pouco da perspectiva dele. Então eu vou dar duas indicações, maestra, gente, duas. Então é isso. Maravilha. Marcelo. Então, eu também tava com um pensamento aqui e na conversa eu acabei sendo puxado para outro, porque como a gente tá falando muito da questão do duplo, eu acho mais interessante até falar sobre, né, uma sugestão de filme, de livro ou história parecida, né, porque eu acho que o Infernalta pode de repente querer gostar do assunto e querer buscar mais. Uhum. Então, por exemplo, a história mais importante é do Edgar Allan Poe, né, chama William Wilson, que trata exatamente disso, né, do personagem que encontra uma versão dele e que tem o mesmo nome, as mesmas atitudes e tal, e vai tudo acontecendo em cima disso, sobre quem seria esse outro eu, né? Então traz um debate sobre isso, se não seria uma própria personalidade dele. Aí, depois, posteriormente, teve aquele Metade Negra do Stephen King, que também, esse já é mais clara a questão de dupla personalidade do que um duplo eu. Mas o cara também, ele age às vezes como um ou age como outro, dependendo do interesse, né, que mostra que todas as pessoas também têm várias personalidades, não dá para definir o caráter só de um ponto de vista. Mas o que é curioso é que eu estava, nem imaginava, eu estava lendo recentemente, para fins de escrever para o Boca do Inferno, eu estava lendo o último livro mais recente do Stephen King, Outsider. E eu lendo, né, normal, eu falei, mas deixa eu ler essa obra e tal. E ela trata exatamente disso, de um personagem que comete um crime acontece, na verdade, e um personagem, ele é acusado desse crime, só que ele tem álibis que provam que ele estava em outro lugar. E tudo leva a crer que existe uma outra pessoa com a mesma personalidade, mesma identidade, a mesma, inclusive digitais dele. Então, e o próprio Edgar, o próprio Stephen King, ele menciona esse conto William Wilson. E aí é interessante, é um livro mais recente do Stephen King, né? É difícil falar livro mais recente, porque o cara lança livro a cada mês, por semana, mas é um livro recente dele, e tá dentro desse tema, né, da duplicidade, que é algo que eu acho que é pavoroso de se pensar, né? Eu lembro desde da época quando... da trilogia De Volta para o Futuro, que ele dizia que se você encontrasse uma outra versão sua, poderia ter um problema no espaço-tempo e tal, que deixaria a pessoa insana, louca e tal. Eu acho que é uma questão que você para pensar, e se eu realmente encontrasse uma outra pessoa igualzinha a mim, com a mesma personalidade? é assustador de se pensar, né? E eu acho próprio... que o Jordan Peele se baseou nisso. Uhum. O próprio Jordan Peele, ele falou em entrevista que ele tinha medo sobre a lenda, né, dos doppelgangers, que é alemã, que ele tinha pavor, tipo assim, por exemplo, de estar no metrô e ver uma pessoa idêntica a ele. Tipo, do outro lado da plataforma, né? Um exemplo. Sim. Eu não sei bem se ele falou com essas palavras. Ele tinha medo disso. Eu queria dar mais uma dica também, já que todo mundo tá dando duas dicas. tá, é rapidinho. É o filme Estrada Perdida, do David Lynch. Que é um filme maluco, uma história maluca. Os personagens, na metade do filme, eles viram outros... Né, dentro de uma trama, assim, é um filme muito, muito louco. E o David Lynch também, em entrevista, ele falou que ele escreveu o roteiro após ver o julgamento do... Não o julgamento, né, mas a história do O.J. Simpson, né, que foi uhum. aquele jogador que matou, assassinou a ex-mulher e... Assim, né, ele assassinou e no outro dia ele tava jogando golfe tranquilo, assim, como se fosse uma outra pessoa, né? Então, assim, o David Lynch, ele teve essa sensação que pareciam duas pessoas diferentes, né? Não sei se tem a ver com o filme, tem uma cena do filme que eles citam o O.J. Simpson, o personagem tem, ele faz uma piada. Sim. Não sei se tem a ver, né, mas enfim... Era essa outra indicação que eu também lembrei aqui no meio, vendo vocês falando aí. E você, Samuel? Ó, eu também vou fazer duas indicações, então. Tá, a primeira é um livro lançado pela Dark Side, foi o primeiro livro de mangá lançado pelo selo, né? Que é do Junji Ito, o Fragmentos do Horror. Não é a melhor obra do Junji Ito, é o retorno dele. Mas ele não tá mais no auge dele, só que ainda assim é um livro muito bom sobre realidades distorcidas. É mais uma questão visual muito pesada, tem escatologia, não é para todos os públicos, mas até pelo formato, pela compreensão, mas ele ainda assim ele é belo e ele é insano. Então essa é a minha primeira dica. E a minha segunda seria justamente um episódio de Além da Imaginação que serviu até... É um dos favoritos do Jordan Peele, que é o se eu não me engano, acho que é o... Da primeira temporada, que é o A Imagem no Espelho. Que justamente conta a história de uma mulher que vai para uma rodoviária e, de repente, ela descobre que a passagem dela já foi pega e ela já embarcou. Então, eu vou só dizer isso, os episódios de Além da Imaginação não são tão grandes, assistam porque é um episódio que vale muito a pena. Enfim, essa é só a minha dica. Ótimo. Bom, eu queria indicar um livro da Dark Side também, o Geek Love, da Catherine Dunn, que tem um pouquinhozinho a ver com o nosso, se for ver por parte de pessoas que são marginalizadas. Porque se trata de um circo de freaks, então é uma família... Que os pais são normais e os filhos todos têm alguma deficiência, assim. Tem as gêmeas siamesas, enfim. Mas eles mesmos se veem como absolutamente normais. Para eles são as pessoas que eles chamam de normais que são os estranhos, assim. E é uma história muito boa e muito bizarra também. Vale muito a leitura. E é isso aí, gente. Temos um episódio. Uhul! Voltamos! Uhul. Fechou? Vamos chamar. Peraí, a gente próximo. Não vai falar tchau para as pessoas, mas não acaba assim. Vamos dar um tchau. Vamos dar um tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Abraço. Falou, gente. Beijos. Tchau, até a próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima. Ansiosos já para gravar o próximo. Até mais. Deem sugestões para o próximo episódio. Ah, sim. Deixem seus comentários. Sim. Marcelo ou Silvana, se o pessoal quiser mandar sugestões, dicas, mandam para onde? Qual e-mail? Como é que eles entram em contato para falar alguma coisa? Acho que nos comentários do post seria interessante. Então deixa lá os comentários no post, galera. Ou no Facebook também, que a gente lê, hein? Isso aí. As redes sociais vão ficar todas aqui na descrição do post, gente. Isso aí. Certo? Então é isso. Então falou, beijo. Valeu, falou, pessoal. Beijos e abraços. Thank you.